Se alguém com palavras feriu o teu coração, amarraram seus pés e também algemaram as mãos. Retalharam seus sonhos, lançaram você em uma prisão. Você é um ferido sem causa na casa dos seus irmãos. As lembranças em sua memória aumentam a dor. É uma lança cravada no peito pelo opressor. Mas o Filho de Deus não desiste, não foge da luta. Vence a prova cantando ao Senhor. E quando canta, prisões se abrem, o céu se move, a terra treme, o mal se rende e vai embora, pois não resiste nessa hora. Adoração de um certamente vão acontecer. Foi Deus quem projetou, você vai receber. Não desista, siga em frente, lute um pouco mais. O Senhor te prometeu, Ele cumpre, Ele faz. Não desista dos seus sonhos. Acredite, venha o que vier. Conquiste o que é seu e tome posse agora. Comece um novo tempo, uma nova história. E seus inimigos irão ver o que Deus está fazendo e vai fazer por você. Conquiste o que é seu e tome posse agora. Comece um novo tempo, uma nova história. E seus inimigos irão ver o que Deus está fazendo e vai fazer por você.